Mas então, Diego, você vai viajar então pra cá, né? Aí você vai fazer esse esquema, né? Você vai chamar todo mundo e tal. Cara, vai ser o jeito, né? Senão eu vou acabar causando uma discórdia aí, pelo jeito. Duas vezes seguidas não vai dar certo. Mas eu posso ser cuzão e falar: e aí, galera, vamos todo mundo para Natal? Aí ninguém vai. Eu fiz minha parte, chamei todo mundo. E tá tudo certo. Vamos todo mundo pra Vamos. Nova York, pra Disney? Fala, galera, Costa Rica. Eu achei da hora que foi junto com o meu aniversário, mano. Então foi Dá pra fazer bem. de novo, cara. É, Eu vou estar aí na eu. mesma época. Pega uma casa maior dessa vez, né, se for chamar todo mundo. Ah, a gente pega uma casa bem maior, tá Ou ligado? se E de, tiver pelo um menos por condomínio, dá umas. pra pegar duas casas, tá ligado? Sim, porra, aí talvez até melhor, né? Mas a gente podia ir numa praia boa pra se banhar agora. A gente podia fazer o planejamento agora, né? Sim, sim. Que praia aí? Eu que sugeri aquela lá, porque ela é bonita, né? Mas pra entrar na água não é Alguém o quer ideal. apostar que. Alguém quer apostar que, tipo, todo mundo reclama de não ter ido, mas a gente vai tentar marcar e não vai uma galera? É uma boa Essa é uma, previsão. eu acho que essa é uma boa previsão, cara. Guarde isso pra sua previsão. Começando aqui mais um podcast, não tem como dar errado. Desta vez, para conferir as previsões passadas e gerar novas futuras, estou aqui com Pai André. Fala aí, pessoal, beleza? Do meu lado esquerdo, Fábio DC. Oi, tô bem. E o correspondente internacional, a modelo e atriz, Diego Queirobão. Cara, eu mudo muito de profissão, mas como é que tá aí, galera? Certo? Tudo certo. E olha só, a gente tava conversando aqui antes sobre a viagem do Diego. A gente pode continuar com esse assunto, só quero deixar claro aqui que o Diego acertou uma das previsões, tá, do podcast passado, que ele deixou bem claro aqui na previsão que ele não vai pra Praia Grande. E acertou. Não foi pra Praia Grande. Caramba, cara. Sou muito Mas esse foda. ano tá aí pra gente mudar essa previsão. Eita. Você vai pra. A gente vai pra agora já, Cara, Diego? qualquer praia que não seja Praia Grande, cara. Eu quero ir pra um lugar que eu não fui, tá ligado? Guarujá não fui ainda. Não precisa ser Guarujá, mas tipo, não fui pra Ubatuba também. Não fui pra Ilha Comprida. Não fui pra muito lugar. Você só não quer ir pra Praia Grande? Especialmente em julho, né? Porque é quando tá todo mundo lá. Vai faltar água, vai faltar tudo, cara. É, acho que não tem mais esse problema, não. Já tem um tempo. Resolveram? Não sei, faz um tempo que a gente não vai lá. Então é por isso que não tem problema, caralho. O problema não existe se você não passa por ele. Essa é uma boa maneira de resolver os problemas. Exatamente. Puta, tem um problema com a Praia Grande faltando água. Só não vou mais pra Praia Grande. Resolvido. É que Fechou. chegou uma época que a Praia Grande era muito cheia de gente, tá ligado? E eu aí não suportava. Agora já não tá mais um hype enorme na Praia Grande. Agora o hype tá, sei lá, o Guarujá. Putz, então vamos mudar de planos aí. Porque fudeu. Eu Não vamos acho pro que o Guarujá, não. hype é essa. É o Batuba, tá ligado? Eu acho que Guarujá não é muito hype. Ou é? Não sei. Mas será que enche o Batuba, tá ligado? Porque é mais longe, mano. Pô, a distância não tira uma galera. O Batuba a Faz gente foi com isso, é horrível lá. Ah, é ruim? Eu não lembro. A gente foi com o bombeiro, o irmão dele, o Nenê, o Gafa. Tá ligado? Que eu tranquei a chave no porta-mala do carro, aí vocês chegaram bebaço lá. Eu nem lembro de praia aquilo. Aquilo tava no carnaval, a gente só foi em festa. Nem lembro. A gente colou numa praia um dia que era horrível. E era de tombo. As praias do litoral norte, da maioria, é tombo, né? Sim. Vamos falar então, vamos falar um pouco das previsões que a gente fez, né? Que fizemos no ano, pro ano passado e vamos ver aqui o que deu certo e o que não deu. Ó, sobre a pandemia, né? A gente começou falando sobre a pandemia. O André falou que estava preocupado com novas variantes. Já o Fábio falou que a pandemia seria normalizada. E o Diego falou que a pandemia nunca terminaria. Eu acho que eu não errei, mas o Fábio também não errou. Tá normal e não vai terminar. E nem eu errei. E o André também não errou. Porque... É verdade. Surgiu não da pandemia, mas surgiu lá a varíola do macaco. É, surgiu, né? Variante também. Surgiu uma variante, a... né? Agora, se for ver, lá na China tá ficando complicado. Tipo, ela vai existindo, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, ela tá normalizada. Ou seja, todas as previsões... E você previu o quê, Gustavo? Eu previ que ela seria... Que ninguém ia me falar desse assunto depois do meio do ano. E eu acertei também. Ninguém errou, ainda então. Ainda fala, sim. Eu acho que ainda fala, tanto é que a China tá bem enrolada nisso daí. É verdade, é verdade. Só você errou, Gustavo. Então, se vocês vão contestar, também vou contestar o seu, o Fábio. Você falou que a pandemia seria normalizada. É a mesma coisa do que eles não falar mais. É como se fosse uma gripe normal. Mas ainda eles se fala, falam, mas eles não falam com aquele alerta gigante, tá ligado? Eles falam do jeito normal. Tá rolando os casos, toma cuidado. O metrô agora volta a... É, eu volto a usar máscara. Volta a usar máscara, essas coisas, tá ligado? Mas não é, ninguém tá desesperado, ninguém tá... O Atila não tá fazendo live. Não tem mais lockdown. É pior que o Atila continua fazendo a live, só que ninguém vê, né? É, exatamente. Não, ele não faz mais. Ele não faz mais sim, sobre uma... a pandemia. Não sobre... Foi, faz sim. Aí, faz também. Sobre a pandemia? Não. Faz sim. Não, pô, ele fez uma semana passada sobre a China, velho. Então, mas isso é tipo uma revisão do ano, foi uma live de fim de ano, não foi tipo falar sobre não, a pandemia. Não, é, porque mas... a China é de agora, né? A China tá fudida de novo? Tá vendo como tá eu tô fudida, sabendo? Você não tá vendo a live do Atila, tá vendo? Eu perdi. Rolou uma pressão popular pra eles liberar a vacina. Como chama? A vacina não. O lockdown. As restrições lá da China, né? E aí liberaram, só que eles não estão vacinados. É, eles estão vacinados, mas duas doses só, tá ligado? Tipo, eles não. Eu acho. O que servia muito pra. Uhum. O que ajudava muito eles era o lockdown e não o. Os outros métodos, igual aqui, tá ligado? Porque aqui o lockdown não serviu pra nada, né? É. Mas ninguém respeita, né? Não, teve pouco tempo. O que eu ia falar, assim, eu não tenho provas, mas eu tenho completa convicção. Como sim, se... importante. Importante falar. Que teve gente que jogou a Copa do Mundo com Covid. Atletas jogaram a Copa do Mundo com Covid. Sim. O Anthony, no caso? Não, não falando especialmente do Brasil. Eu sei que o Anthony passou mal num jogo do Brasil. Então, porque teve muita gente culpando os ar-condicionados, porque os estádios eram totalmente adaptados. Climatizados. Eu tava procurando a palavra é climatizado. Totalmente climatizados. E muitos relataram forte gripes, só que não estavam tendo teste de Covid antes dos jogos, porque... O comitê lá da Copa do Mundo não queria ninguém afastado. Ainda sobre a Copa, então, você puxou aí a Copa do Mundo, que você falou que muita gente jogou a Copa do Mundo com meio zoado, né? Da gripe. Ainda sobre a Copa, você, André, tinha falado aí que a Inglaterra ia ser campeã junto com a Holanda. Em segundo. Exatamente. Exatamente. Eu ouvi. Essa parte eu ouvi. É, e você foi muito mal, só não foi pior que o Fábio, que falou que a Itália ia vir forte aí, e a Bélgica também. Isso fui eu, não foi? Não, você falou que a Itália ia ser campeã, o Fábio falou que a Bélgica ia ser campeã em cima da Itália. Ele teve mais chance agora que eu, né? Eu falei isso mesmo? Tem prova disso? Da Itália eu tava com vergonha, mas da Bélgica piorou a situação. Nossa, da Bélgica foi... Pelo menos a Bélgica jogou, né, cara? Ah, mas, mano... A Itália nem entrou na Copa. Se a Itália jogasse... Eu falei que eles iam ganhar a Copa. Já eu errei, porque eu falei que era o Brasil. Mas eu falei no outro podcast de previsão que era a Argentina. Contra Marrocos. É que eu fiquei mudando, né? Não, mas aí foi depois, né? Você fez a outra previsão depois que já tinha... Não. Antes da Copa. Aí fica mais fácil. Não. Antes da Copa. Já tava na final. Começar, pô. Eu te garanto que eu não ia escolher a Itália se tivesse ganhado também. Não, antes da Copa começar. Eu falei que a Argentina ia ganhar. É que a gente fez um podcast, Diego, já com os grupos, a gente fez... É que a gente fez o primeiro do começo do ano, não tinha nem tido sorteio, eu acho, da Copa, porque não tinha todos os países classificados. Vídeo, Fábio, que falou da Itália. Ah, tá, foi depois já. Nesse outro podcast, deu Argentina campeã em cima do Uruguai na final, eu falei. O Uruguai não passou da primeira fase, né? Não passou. Uruguai acertar tudo também não é nada, não tem como. Mas se você souber todos os estados, você faz dinheiro, porque acertar essas previsões. Vocês viram que todo ano antes da Copa, a EA Sports ela faz uma simulação lá. Sim. De quem vai ganhar a Copa. Tá acertando sempre. E eles acertaram, sempre. Acho que os quatro últimos campeões. Acertou os quatro últimos? Sim, ela acertou. Caramba, a EA Sports é o novo... Povo lá. É o FIFA, né? Não sei o que eles fazem no joguinho lá. Ah, é, tinha o Povo. É, Povo. Ele morreu, né? É, ele morreu bem que acabou a Copa, ele morreu, tá ligado? Tipo... É que Povo Mas parece povo que... Mas Povo não vive mais de um ano, né, cara? Povo vive, sei lá, 9 meses. Sério? É, assim, eu acho que tem isso daí mesmo. Tá, então como é que ele sabia quem que eram os melhores times? É porque ele nasceu inteligente, cara, já. Ele assistiu muito vídeo do Neto, né? Ele foi exposto a isso desde de nascimento. Cara, agora, um dos melhores momentos da TV brasileira foi o Neto pistola, depois das penalidades, mano. Tá xingando todo mundo, falou mal pra caramba do Ronaldo, do Tite. Não, eu não lembro dele falando mal do Ronaldo, eu lembro que, mano, ele saiu que nem eu. Assim, eu tinha falado da Inglaterra, mas durante o ano... Eu fui achando que o Brasil ia ser campeão. Ele só faz isso, né? Falar mal dos outros. Você viu agora no enterro do Pelé? Ele foi lá e falou mal de todo mundo que não foi visitar. É, mas é porque, tipo, mano, tá, os caras... Assim, por exemplo, eu achava que o Casagrande, por exemplo, que é da mesma linha de crítica do Neto, já não tava se perdendo, assim, sabe? Criticando demais, já não, tipo, sabe? Já tava forçando manter a... Pra ele manter a crítica dele, a posição. Personagem. Eu, por exemplo, exatamente. Eu não conseguia ler mais nada do Casagrande, porque sempre tava caindo mesmo isso, tá ligado? Teve um texto que eu falei, aí ali eu parei de ler, tá ligado? Qualquer coisa relacionada ao Casagrande, porque o Brasil tinha acabado de ganhar de 5-1 da Coreia num amistoso, e tipo, mano, o Brasil jogou pra caralho. Não tinha o que criticar, sabe? Ah, é a Coreia, beleza. Aí o texto do Casagrande falando que o Brasil jogou mal, tipo, mano, aí porque não pegou o europeu? Tipo, quer criticar, não jogou contra o europeu, mas... Você não pode, você não tem como jogar contra o europeu, porque eles se fecham lá na Nations League, não tinha como. É, exatamente. Nem pode. É, não, exatamente, eles fizeram a panelinha dele, mas porra, mano, aí eu fiquei puto. Só que aí essa semana, no começo do ano, assim, última semana de antes da virada, né, eu tava assistindo o jogo... Eu não tava assistindo, eu tava vendo assim, eu cliquei e comecei a ver o PSG e o sei lá, o time que tava jogando. Aí o Neymar tomou 2 cartões amarelos em 2 minutos. Aí tipo, mano, eu falo, cara, aí o cara ainda, o narrador de sacanagem, o narrador também muito sacana, falou, e o Neymar vai folgar no ano novo. Tipo, falou na sequência. Porra, que não foi de gado pra caralho, mano. Aí você fala, porra. Também os caras não. Mano, aí eu falo. O Neymar não se ajuda, mas os caras também já estão com... Parece que tava torcendo, assim. É, o Neymar também tem essa fama, né, de folgar nessas datas. É, o Gustavo... E sempre por cartão besta. É, uma vez ele falou uma piada pra mim, que eu nunca esqueci, que é daquela apresentadora que fala, mano, parece que essa apresentadora torce pra ter um crime hediondo, pra ter pauta. Eu não esqueci o nome dela. Você lembra, Gus, qual que era a apresentadora? Qual que é o nome dela, mano? Puta, esqueci também. Desse programa de tarde, assim. Esse programa de tarde. Da vida? Deve ser a Sônia Abrão, né? Sônia Abrão, essa mesmo. Sônia Abrão. Ah, tá. O Gustavo falou uma vez, eu dei risada. Falei, mano, essa mina deve ficar, tipo, ansiosa pra ter um bagulho desse, tá ligado? Um crime hediondo pra ter pauta. Hoje em dia ela só faz pauta de Big Brother. Ela fica comentando Big Brother. Bom, Big Brother já morreu, né, cara? Não morreu. E falando, qual foi a previsão do Big Brother, o Gus? Ó, verdade, eu previ... Eslovênia. Eu previ que o Luciano ia ser campeão. O Luciano Punhetinha? Luciano Punhetinha. Errou Rude. Que foi o primeiro a sair, né? Que foi o primeiro. Mas eu previ também que a Picon ia ser cancelada. Mas não foi, né? Ah, foi. Foi um pouco, sim. Acho que não. Cancelada, acho que não. Não ia ser cancelada, meu. É só você não ser cancelado que você sai do Big Brother. Foi, não foi? É, exatamente. Não, da Carol, o carro foi cancelada, pô. Eu tô falando depois dessa... Projota. É que... Agora Picon, então, não. Então, nessa edição, foi uns 5 cancelados, certo? E aí, eles repararam... Não. Foi. Foi o Projota, anterior. O de... Essa edição aí da Carol Conká. Nego foi o Projota, o Nego Di, a Lumena. Carol. Um monte de gente, a Carol Conká. Falando nisso, a gente vai se candidatar pro Big Brother ano que vem aí, galera? Não sei, vamos ver. Mas então, E aí eles perceberam que é só eles não serem cancelados que eles então, saem super bem dali, tá ligado? Ninguém vai ser cancelado mais. Eu também acho que ninguém mais vai ser cancelado. Aí, dentro dos possíveis cancelamentos, eu acho que a Jade Picon foi, sim. Por ela... É que ela só cagou. O que ela fez? Ela foi contra um queridinho, tá ligado? Isso é cancelamento, tipo, cancelamento, cara? Ah, é complicado. Não diria que é um cancelamento, porque não. Esse queridinho foi o cara que ganhou o Big Brother, que foi, tipo, mano, o pior campeão do Big Brother possível, tá ligado? Essa é a seria a minha próxima pergunta. Quem ganhou o Big Brother? Eu não lembro Arthur agora. Arthur Aguiar. E ele era famoso? Ele era cantor, você não lembra aquele cantando Fora da Casinha? Ele, é verdade, agora... Puta, é que eu nunca vi um trabalho dele como ator. Apesar que depois surgiu na internet o pessoal fazendo montagens dele como ator e da Jade Picon agora como atriz, tá ligado? Ah, e, agora tipo, ela é horrível. Virou atriz global. Não, e mano, é muito ruim. É muito, é nível Malhação. É, mas esse Arthur Aguiar ficou famoso porque ele pegou, ele traiu a mulher dele lá com uma galera, tá ligado? 14 vezes, acho. Famoso. 14 vezes. Mano. E ganhou. Ganhou. Então, é, o Brasil é foda. O resumo da ópera é que a Jade Picon entrou sabendo que ele entrou com uma fama horrível lá dentro, tá ligado? E ela... Só que quando os dois entraram, ele tentou ajudar o máximo possível ela. E ela, no primeiro chance que deu, ela foi pra cima dele arrebentando ele, achando tipo, mano, esse cara já tá cancelado lá fora antes de entrar. Eu vou chutar ele cara, aqui e eu vou fazer um ponto fácil, tá ligado? Só que aí, nessa que ele começou a chutar ele, ele começou a se fazer de sonso, de coitadinho, que ele se faz muito bem. O cara fala bem pra caramba. E aí ele ganhou o público, tá ligado, nisso. Mas conhecendo o histórico dele, ele não tava tentando ajudar ela, ele só queria pegar ela também pra trair a mulher dele mais uma vez, cara. Ah, ele faria se pudesse, se fosse possível. Então, o Diego apostou no Scooby. Não foi. Eu falei Eslovênia, não foi? Depois você seguiu o Fábio. Não. Você só falou que a Eslovênia era muito gostosa e ganhou no seu coração. Mas você apostou no Scooby. O Scooby foi bem. O Diego Scooby é um cara que saiu super forte do Big Brother. O Fábio apostou na Eslovênia e o André na Natália. Não conheço nenhum desses. Puta, eu achei que tinha apostado no Thiago Abravanel. Não, porque ele era gordo. E tinha alguma legal. Por que não? Ah, porque ele é gordo, foda-se, ele não vai ganhar. Gordo não ganha Big Brother. É, porque o Diego falou, gordo não ganha Big Brother. Aí você, gordo não ganha Big Brother? É, então. Aí, tipo, você percebeu que nenhum gordo tinha ganhado Big Brother. Aí você mudou pra Natália. Você escolheu Natália. Caraca. E nesse Big Brother, o Thiago Abravanel tava com os discursos de eu sou gordo, mas eu vou no médico e os meus exames dá tudo bom, tá ligado? Não é porque a gente é gordo que a gente não é saudável. Ele disse que foi o impostor, né, da casa. Falando isso, ô Gus, tem um tema assim que eu vi. De outro podcast, agora não lembro qual que é. É que você falou, o Diego puxou se participaria do Big Brother. Acho que o tema era o seguinte, que a gente pode até fazer um dia. É, se você participasse do Big Brother, quem você gostaria que fossem os camarotes? Ele fazia uma lista de pessoas. Ou então, cara, fazer uma lista uma previsão de quem seriam chamados pro Big Brother. A sua lista do Big Brother. Não que você necessariamente participasse, ou que você queria que participasse, mas quem você acharia que... Ah, tá. É um bom tema pra podcast. É foda que eu ia errar tudo. Porra, total, mano. Velho. Porque ele só pega uma galera que tá famoso agora, tá ligado? Não os antigos. Não, mas não é pra tentar. Mas não é pra tentar adiantar. Ei, famoso o quê, né, mano? Eu não conheço nenhum. Esse que é o problema, famosos, não conheço nenhum, enfim, dos camarotes. Não, mas tipo, mas eu acho que a ideia é tipo, quem você gostaria que entrasse, tá ligado? Ó, aí você bota os caras que você. A gente juntos, a gente fazer um cast perfeito? Isso. Ou não precisa ser perfeito, por exemplo. Colocar, vai, sei lá, pega uma pessoa super de esquerda aí. Bruna Marquezine. É, pega o Luigi. Não, mas não, pega o Boulos. É que o Boulos já tá com um cargo político, né? Ele não vai conseguir participar. Ele não vai, dá um exemplo. É que tem eu teria que ser uma pessoa que realmente participasse. Pega uma pessoa de esquerda aí, sei lá. O Magalzão do Brochada. Puta, excelente. Você é bom de qualquer jeito. Esse excelente aí, candidato. Que... E aí uma pessoa, o Kogos. O Paulo Kogos, que é ultra direita, assim, sabe? Eu não conheço isso. Também não. O Kogos é um que ficou com meme, assim, tipo... Puta, tem vários memes, o Paulo Kogos, ele é super de direita. É tipo um bolsonarista. É, exatamente, radical. E aí você pega um Felipe Castanhari... e, sei lá, o Monark. A Paty dos Reis, ó. Aí você pega a Paty dos Reis e pega a Carla Zambelli. Aí você pega, tipo, mano, fazer um cast assim, tá ligado? Mas aí vai ser só briga, né, cara? Exato, mas aí, por exemplo, eu assistiria, eu teria motivo pra assistir. Pô, podia botar Marquezine e o Neymar. Podia. Puta, o Neymar é mais fácil do que a Marquezine. Ah, não, mas tem que ser possível? Porque isso daqui é impossível. Tem que ser possível. Precisa ser. Não precisa ser? Seria perfeito? Não, eu pensaria num possível, mas pode ser um também. Ah, então o Neymar nunca ou pode ser, como. Vai, vamos supor, minimamente possível. Minimamente Neymar, possível. Daqui a 2 anos ele tá aposentado. Uhum. Não, não, mas não. Se ele não faria daqui a isso, dois cara. Anos? Não precisa ser o Neymar, poderia ser o Alexandre Pato. Mas pode esses caras, com o dinheiro que eles têm, o eles Kaká. Vão se arriscar a se fuder por causa de R$1 milhão. O Kaká, né, jamais iria. O Kaká é muito rico, ele tem muito dinheiro, né? O Ronaldo. Se você começar a pensar assim, vai não, ficar Ronaldo difícil não. Montar esse cast, porra. Aí você tem que trabalhar na Globo lá pra montar o cast. Eu acho que, eu acho que você tem que pensar no impossível mesmo, porque se for só nos possíveis, acho. O Ronaldo não ia aceitar, velho. O Ronaldo jamais. Rivaldo. Tem dois clubes de futebol. Rivaldo. Rivaldo não ia nunca. Denilson. Quem que tá não, com dívida? Quem que tá com dívida? Túlio Maravilha. Belo, cantor Maravilha. Belo. Cantor Belo. Cantor Belo é bom. Cantor Belo é bom. Ele e a Graziane. Vou botar os dois. Mas aí é casal, velho. Casal fica forte. Obrigados. É. Alexandre Frota voltaria pra um reality show? Alexandre Frota, possível. Acho que não, mas é possível. Ele já fez história. Ele iria, mano. E se você pegar ele já foi na casa o dos Supla? Artistas? O Supla e o Alexandre Frota, hein? O Supla é o bomba. E o Bambam também é bom. Mas eles Léo dois Stronda. Já entraram na mesma casa, cara. Na casa dos artistas, na mesma edição. Sim, aquele mas seria Paulo da hora. Muzi. Aquele Paulo Muzi é bom. Bom, porque ele foi famoso eu essa semana. Eu acho que não, velho. Ele anda polêmico. Eu acho que a mulher muito... do Paulo Muzi. A mulher do Paulo ele Muzi é muito... bom. Ele é muito vanilla, mano. Ele é muito, tipo, ele não... Puta que pariu. Ele não vai fazer nada, tá ligado? Não, ele é porque calmo, tem um... tranquilo então, é porque e ponderado. Deu um... É porque agora deu um problema, Diego, forte com ele, mano. Ele deletou o Twitter, mano. É, olha o Twitter dele. Ele tava falando todo mundo tomar no cu no Twitter dele. É, mano. Que a galera começou a chamar ele de corno, mano. Aí chamou muito de corno, ele começou a xingar e deletou. Mas ele é corno? Acho que não, né, mas... Então por que ele se importou, tá ligado? Porra, também. Então, eu acho que sentiu, né? Ah, mas acho que não. Tem coisa aí. Não, acho que não, Diego. Mas também, mano, se eu fosse aquele cara e fosse corno, eu tava feliz pra caralho. O cara tem dinheiro pra caralho, é forte pra caralho. Ele pode deixar, tipo, ele pega o que quiser, mano. Pô, deixa ser corno. It's what I got. I remember that loving. It's what I got. I said remember that loving. It's what I got. Eddie's 12 years old and tomorrow she'll be a whore. Nobody ever told her it's the wrong way. Don't be afraid with the quickness you get laid. For your family get paid, it's the wrong way. I give her all that I have to give. I'm gonna make it hard to live. Salty tears running down to her chin. And it ruins up her makeup and never warm again. A cigarette rests between her lips, but I'm staring at her tits, it's the wrong way. Strong if I can, but I am only a man, so I take her to the can, it's the wrong way. Poderia chamar o Whindersson Nunes e Luísa Sonza? Não, o Whindersson Nunes nunca iria. Nunca iria. Ainda mais sabendo que ela tá lá. Não, mas isso é um assunto pro outro podcast. Você falou de Luísa Sonza, ô André? Tem uma previsão que eu fiz aqui da Luísa Sonza. Vou até arriscar aqui já, ó. Eu falei que era o fim, esse ano era o fim da Luísa Sonza. Você falou isso? Sim. E ela ganhou, acabou de ganhar um negócio aí. Não, e esse ano foi o fim da Luísa Sonza. Ela foi acusada de racismo, depois disso ela sumiu, né? Não, ela sumiu pra você, mas acabou de ganhar. Ela sumiu. Ela não sumiu, não, ela ganhou um prêmio. Eu ia te mandar até o link que ela ganhou um prêmio aí esses dias. A Luísa Sonza foi acusada de racismo e foi forte o negócio lá. Até que passou até no Broxada, Diego. Não, cara, eu acho que você tá viajando, cara. Não, é verdade. Ela não tem Instagram. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu sei dessa história aí, que eu vi que foi feita uma campanha muito forte do Danilo Gentili pra cancelar a Luísa Sonsa. Sonsa? Por causa desse... É, sei lá, eu sempre chamo ela de Sonsa. Mas então, o... Mas por quê? Cancelar ela por quê? Porque ela, eles são tretados. O Danilo Gentili é muito tretado com a Luísa Sonsa. Sonza. E aí ele fez a campanha bem forte, porque esse caso de racismo aconteceu faz uns 3 anos já. Faz muito tempo. E ela perdeu... Falou? Não, então, ela perdeu o processo, ou ela, sei lá o que aconteceu, esse ano, mas o caso aconteceu antes da pandemia. Porque o processo... Cara, ela não tem Instagram? Ela deletou o Instagram dela? Eu não tô achando. Ih, rapaz. Tô procurando, eu não acho. Ou é com S? Ela usa com eu S? Eu acho com Z. Ah, cara, ela tá aqui ainda, achei. Tem 30 milhões de seguidores. Então, mas é isso que o que o Gustavo tava falando, é porque eu acho que o Gustavo não acompanha. Não, ela? Com certeza eu não acompanho ela, pelo amor de Deus. Eu também. Quem acompanha a Luísa Sonza? 30 milhões de pessoas. É, exatamente. Eu achei que ela tinha sido acabada depois do negócio do racismo. Pelo jeito não, cara. Não, pelo mas jeito parece não. Que ela ganhou o Grammy. Ela ganhou o Grammy aí agora. É, exatamente. Não, ela tá postando, postou coisa ontem ainda. Então acho que ela não desistiu, não. Então, essa eu errei, né? Então, essa menos um aqui. Então, porque é pessoa assim, não tem como. Porque é o que eu falei, ano passado eu tomei uma bronca da mulher do Renan, até, né? Porque eu falei que ela tinha a raba dela lá e tomei um. Porque, mas você nem assim, mentiu, cara. Então, mas não é só por isso, né? Era tipo. É um pouco por isso, talvez. Talvez seja, mas não vou mais... Talvez. Não vou mais... Mas não vou afirmar tal com tanta ênfase. Ênfase que nem eu fiz ano passado, mas ela... qualquer tipo, uma postagem dela, mano, já gera engajamento, tá ligado? Qualquer coisa que ela posta, tá ligado? Então, qualquer coisa, não precisa ser relacionado ao assunto que eu falei no outro podcast, tá ligado? É qualquer coisa mesmo. É. Outra coisa que o André previu, o fim do Flow Podcast. E ele acertou. Olha aí. Não, eu falei que acabou, ele... Acabou, mas não acabou, não, né? Acabou, não. Eu falei que ele ia sair do... Não que o podcast ia acabar. Que ele retirado ia sair do YouTube. Do YouTube. Eu acertei em partes, né? Que quem saiu só foi... Quem saiu do YouTube foi o Monark. Pra mim, voltou, daí, né? É o fim do Flow. Quando ele saiu do Flow, pra mim, é o fim do Flow, né? Como nós conhecemos. Ele voltou com o Monark Talks, né? Mas é em outra plataforma. Mas o Flow meio que... acabou, velho. Pra mim, tipo, diminuiu muito, né? Acabou, pra mim o André acertou essa daqui. Eu dou uma 100% certa aqui acredito com o André. Também. Então, ponto pro eu André. Acho que ele merece essa. Outra que o André previu era menos 15 quilos desde o começo do ano. Ele errou, porque foi 20. Eu errei, porque foi 20, é. Ah, então esse loser. Essa ele errou. Errou essa. Tá ligado? Não, acertou, mas é porque. Então, mais uma que o André acertou. Mas é que eu perdi 15 quilos muito rápido. Mano, acho que quando você tava aqui, ô Diego, eu já tinha perdido uns 15 quilos. Caramba. Então você sobrou ainda, sei lá, 5 meses. Exatamente. Agora eu tô tentando ganhar massa agora. Eu tô indo na academia direto. Eu convenci ontem, tava tentando convencer os meninos aí comigo ontem, só que o Gustavo já tinha ido. Uhum. Só comer bem, cara. Come coisa saudável e muito. Outra previsão ousada aqui do André... A volta do Brumar, porque era ano de Copa, né? E não veio. É. Essa falhou, né? Não, o Neymar conseguiu arrumar uma namorada igual. Igual a Bruna Marquezine. Igual. Talvez o meio certo aqui, eu não sei. Ela é muito igual. Ela é idêntica à Bruna Marquezine. Você fala assim, não é nem a Bruna Marquezine da Shopee, né? É uma Bruna Marquezine melhorada. Sério? Eu não sei quem que é. Vou até procurar aqui agora, então. Ela é muito parecida. Eu não sei se o Neymar namora com ela ainda hoje. Mas ele tava namorando com ela até a época da Copa do Mundo. Mas você sabe a cara da Bruna Marquezine, Udi? Sei. Ah, mas eu prefiro essa, hein? Por isso que eu falei. Mas aí a gente vai cair no papo do machismo de novo e vai ser foda. É, depois pra explicar isso pras namoradas dos amigos nossos vai ser difícil. Cara. Nossa, eu vou tomar outra bronca. Ah, mas... Tá bom, vai. Segue o baile, então. Outra que o André, eu tô puxando aqui todas do André, hein? O André falou assim, ó, não veremos Brasil campeão nunca. Aí depois ele se corrigiu, ele falou assim que não veremos o Brasil campeão nos próximos 20 anos. Só daqui a 20 anos, talvez. Ah, tá certo. Mas não vai dar pra saber até daqui a 20 anos. É uma previsão de longo prazo, isso aí. Outra previsão aqui sua, Diego. Aprender italiano. Ah, eu aprendi o suficiente pra me comunicar, mas não pra falar fluente. Bem longe disso. Acertou então ou não? Não, acho que não. Viajar. Você falou viajar. Ah, viajei pra aí. Coisa mais. Conta. Essa coisa mais ampla, mais. Aí eu só falei isso, viajar, eu não dei nenhum destino. Genérico. Não, você falou viajar. Porra, então eu falei, né? Esse ano eu vou viajar. Eu fui só pra ver. Não fiz mais nada. Daqui eu nem considero, uma... nem vou dar ponto aqui. Considere, total. Trocar de emprego. Você mandou essa daqui. Porra. Eu arrumei mais dois. Mas não, não larguei o outro. Conta? Não sei. O que, que você acha? Não vale o meio certo? Eu achei outros dois empregos, cara. Só não larguei o original. Eu acho que meio certo, vai. E outra aqui, ó. Casa pronta. Você falou que a sua casa já tá pronta, mas aqui, mano, nem vou considerar essa previsão. Ficou pronta, cara. Porque, porra, tava programada já. E já o último aqui... Já tava programada pro ano retrasado, cara. E olha só que legal essa previsão que você fez aqui, ó. Essa última aqui. Uma das... Não é a última sem ser temática, né? A previsão pra você. Pegar um cachorro. Olha só. Caralho. Peguei, mas já abandonei. Conta. Eu acho que meio certo, talvez, também. Não, eu acho que eu peguei o cachorro. Peguei eu o cachorro acho que conta. E conclui o objetivo. É, se eu larguei depois de 2 semanas, isso é um outro problema. Você pode pensar que você fez pro podcast. Você fez eu pra fiz contar só esse pra conto. Isso. Me custou $1,000 essa brincadeira. E muitas noites de sono. Mas... É, esse daqui é até bom. O Fábio tá desconectado, senão ele ia ficar... Ia te dar um socão. Não, mas... A previsão não era adotar um cachorro. Era pegar um cachorro. Ele não pode me julgar por como eu peguei um cachorro. Isso é... Outra previsão que a gente fez aqui, ó, foi que a gente ia correr a São Silvestre. Check. Check. Uma previsão que eu fiz, ó... Acho que o Fábio tá mudo, cara. Agora foi, Fábio? Vocês estão me ouvindo agora? Opa, bem. Agora sim. Tô ouvindo bem. Muito bem. Boa. Só um adendo aí, você tava falando... Eu tava ouvindo quando você falou do cachorro, eu acho que o do cachorro do Diego, com certeza, é uma previsão acertada, porque ele pegou o cachorro, mas ele descobriu que não era bem o que ele queria, né? E jogou fora. Mas ele... ele parabéns, pegou, Diego, você ganhou. Cara, na vida... Ganhou um pontinho tudo é experiência, de previsão correta. Na vida, tudo é experiência. Valeu a experiência. E você concorda que o Diego acertou aqui no aprender italiano? Não aprendi, não acertei. Eu acho que não, cara. Você fez eu concordo. Eu fiz todos os Duolingos, eu terminei todas as aulas. Eu consigo me comunicar, mas não o suficiente, eu acho. Mas eu acho que ele aprender em um ano é muito difícil. Eu acho que aprendeu. Né? É, acho que deu. É. Deu. Se ele passou do básico pro intermediário, ele não deixou de aprender, não. Sabe? Então, ponto pra você, Diego. Não vem com essa, não, Diego. Ei, não vem que eu não iria contestar a sua habilidade ganhei. Como vidente. Você... É igual eu falei que eu ia começar a aprender espanhol, né? Não sei o que eu falei. Você e o André, é isso aí que eu tava esperando. Você e o André falaram que ia estudar espanhol. Sim. Eu entrei no curso e tô seguindo. Tá seguindo firme? Eu vou ver se eu aprendo esse ano, mas isso fica na hora da previsão. Se bem que agora que eu não tenho mais a chilena, eu quero... Eu tô seguindo, mas talvez eu pare agora. Aí, caralho. Você só fez pra cumprir porque, a promessa, tipo assim, então. O meu... Os primeiros 6 meses foram ruins. As aulas foram bem ruins. Aí, eu falei, eu vou sair dessa porra. Prefiro aprender sozinho. O que que eu fiz? Cheguei lá pra escola, falei, ó, não dá com esses professores aí. É merda, não dá, não rola. Aí eles falaram, ó, eu consegui uma professora boa pra você, a maestra, né? A Cláudia. E ele vai dar aula no seu turma e tal, sei lá o que. Aí eu conversei com a Carol, falei, mano, a maestra continua na aula porque vale muito a pena. Aí eu continuei nesses 6 meses últimos agora, e ela é muito boa, tá ligado? Aprendi muito. E aí eu já falei pra eles, eu só vou continuar se vocês mantiverem a professora, tá ligado? E eles não me deram certeza que vai manter a professora. Eu falei, eu não vou fazer matrícula enquanto vocês não falarem que vai manter a professora. E pelo jeito não vão. Eles estão tentando. Eu acho que a maestra tá meio ruim de horário e tal. Ela, não sei, vamos ver. Se eles conseguirem, eu mantenho ela, senão eu vejo o que eu faço. E o André? Eu o quê? Estudar espanhol. Você aprendeu também. Espanhol, cara? Não consegui. Então falhou nessa falhou. Falhamos. Miserável. O Fábio acertou. O fim do flow, você considera que o André acertou, Fábio? Acho que sim, né? Eu considero, sim. Ah, beleza. Agora, minhas previsões aqui, ó. Eu previ aqui, ó, que... E não, isso aqui foi uma previsão do André, mas pra todo mundo, correr São Silvestre, então acho que é pontinho pra todo mundo, né? Beleza. Sim. Ó, uma das previsões minhas era casa própria e 2 gatos. Meio certo? Vale? O que que é? Acho que é um certo inteiro, né? Porque os gatos é o de menos, né? É o mais fácil. Não, porra. Ou então, não, calma aí. Vamos então, não põe os gatos na porra da previsão, se o gato... Era duas, exatamente. Eram duas previsões, você acertou uma e errou outra. Tá, então uma certa, outra errada, então. Beleza. É que vocês têm bem mais previsão que eu, então acho que isso daqui pode ser duas mesmo, né? Tá duas, certo. Duas previsões. E ó, olha só isso daqui, um amigo meu terá um filho. Não é que terá, ele, tipo, estará no processo de, tá ligado? Vai anunciar eu que a... Eu acertei. A noiva, a namorada tá grávida. Quem que tá? O Matheus teve filho. É, mas não foi só Matheus? Ele. Matheus? O Mineiro? Matheus Mineiro. Mas você falou que era um amigo. caralho. Fui passar o ano novo lá com os negão, né? E só tava com um negão, porque o outro negão tava com a namorada. E essa namorada engravidou no começo do ano. Mas teve filho? A previsão era ter filho, não era engravidar. Não, ela... não, a previsão era estar em vias... Depois da meia-noite ou antes da meia-noite? e aí ela vai... Não sei. Você falou no... espera. Não, ela tirou, mano. Ela então, tirou. Não, então você passado. Perdeu, né, cara? Não, foi não esse tá ano. Em vias de ter. Não, esse não. Esse ano 2022, no caso. Não, mas ele ficou em vias de ter. Não, então, mas acho não que teve, acertei. Né, cara? Não. Tirou, velho. Tirou o filho, mano. Mas a previsão era, tipo, de engravidar, tá ligado? Não, não era um amigo vai, tá em, vai ter filho ou tá em vias de. Você não tira o filho quando tá em vias de ter filho. Você tira no começo. Então, mas é meio que em vias. Ele já teve uma, entendeu? Uma em vias de daqui a 9 meses nascer, cara? É. Não, eu considerei que eu acertei. Sei lá. Eu diria que é meio certo, com muita boa vontade. Tá bom. Agora a gente fala sobre o que das eleições ou das mortes? Das mortes eu acertei aqui, uma e o André... não. Ó, das mortes, ó. Eu falei que o Pelé ia morrer, morreu. Mas você falou meio forçado, né? Você tava... acertou no susto, é. Você, tipo, não sabia quem. Foi meio e no aí susto. Aí você acabou meio que aceitando palpites aí. Eu falei que o Zagallo ia morrer, não morreu. Ele já tava morto. O Zagallo já morreu? Então acertei. Não, ele não, tá vivo. Ele tá vivo? Ah, tá vivo. Ah, ele tá vivo. O André falou que o Clint Eastwood ia morrer. Sim. E não morreu. E o André falou que o Carlos Alberto de Nóbrega ia morrer. Mas não morreu. Também falou que o Tony Tornado tinha chance. Ele não morreu. Rolo. O Diego falou que o Keith Richards... Keith Richards. É... Eu errei. Eu tinha ter falado da rainha. É. O Morgan Freeman. O Diego falou que o Morgan Freeman ia morrer. Não morreu. Essa abertura falou... da Copa. É verdade. E falou que o cantor Ovelha ia morrer. Também fez a abertura da Copa e não morreu. Também fez. O Fábio falou que... O Fábio foi meio ousado, né? Falou que o Bolsonaro ia morrer. Ele tá cheio de problema aí, mas não morreu. Não morreu também. Então, eu acho que eu... Mais sorte na próxima, hein? É o segundo ano que o Gustavo ganha, né? Porque o Gustavo previu o Stan Lee. É difícil, cara. É difícil. E ó, eu reservei o Keith Richards pro ano que vem, viu? Mas enfim... Ó, é verdade, então pode ficar, ele não morre, ele nunca vai morrer, cara. Nas eleições, o Diego falou que uma terceira via ia ganhar, não ganhou. O Fábio falou que ia ser segundo turno, e no segundo turno ia ser 70% pro Lula. Não aconteceu. O André falou que o Lula ia ganhar no primeiro turno. Também não aconteceu. E eu falei aqui, ó, Lula, segundo turno apertado. Ganhei. É, não dá nem pra discutir, né? Vai fazer o quê? Exato. Não dá pra discutir. Aí, ganhei. Boa. Beleza. Vamos agora prever os novos agora? Vamos. Então, o que prever, né? Vamos começar pelas mortes aqui, porque eu acho que é o que tá mais tá em... A única coisa que eu pensei no que ia falar foi nessas mortes. Não, eu pensei em Campeonato Brasileiro, mas eu falei, Diego não tá aqui. Puta, mas o André também previu uma coisa no passado, não sei se aconteceu, André. Você falou assim, ó, ia acompanhar menos o São Paulo. Errou. Errei, porque foi o ano que eu mais fui no estádio, foi o ano passado, 2022. Foi o ano que eu fui mais jogos. Mas eu também não vi nenhuma derrota do São Paulo. O que não quer dizer nada pra sua previsão. gravando? Dá uma olhada pra ver se tá gravando. Ó, eu perdi os últimos 5 minutos. Tranquilo, é só do São Paulo. No, vamos lá no agora. Quer falar de novo do São Paulo? Não tem importância. Vamos falar agora de quem vai morrer. Que é o que o Fábio se programou. Que é o momento que todos esperam, né? Isso, todo mundo assiste pra esse momento. Quem que vai morrer aí, Fábio? Quer que eu comece? Posso começar? O programa é seu, cara. Eu tenho medo de repetirem, mas pode começar. Vai lá. Eu acho que algum ex-presidente de algum país vai... Lá vem ele com essas coisas vagas. Lá vem ele com... É, genérico, caralho. Dá nomes, cara. Não dá nome ao boi. Cara, mas a previsão não é assim que funciona. Eu acho que uma pessoa vai morrer. Ele vai fazer igual no passado. Ele fica falando essas coisas... O Mujica vai morrer. Aí, ó. Falou de presidente, o André já falou dele. Agora você se fudeu, perdeu um já na sua lista. Quem que é o seu que vai morrer? E olha que eu gosto do Mujica, hein? Tá, vai ser algum que não é da América do Sul. Um ex-presidente que não é da América do Sul. E sim, e ele é da onde? Fala um país aí. Da... Ele foi... da região norte, assim. Qual deles? Qualquer país. Ah, então o Gustavo errou uma... O Gustavo, acabei de lembrar. O Gustavo errou uma previsão. Ele falou que algum influencer ia se matar. É verdade. Não aconteceu? Ele errou. Não, errou. Ah, com certeza, todo mundo é influencer hoje em dia, algum se matou. Não, mas... Previsão vaga não vale ponto, né, cara? É. Esse ano é o ano da saúde mental, cara. Ninguém vai se matar. Olha. Quer dizer, ninguém. Tá, não. Então continua. Eu quero o nome do presidente que vai morrer, cara. Ó, então, algum presidente. Ex-presidente. Entendeu? Então, esse ano o Bolsonaro vai morrer. Esse ano o Bolsonaro vai morrer, então. Bolsonaro? Porque ele é ex-presidente. Você só vai ganhar, o ponto se você falar o nome de quem morrer, cara. E a pessoa morrer. O nome? Quem então, Keith Richards. Tá, pega o que. Pode pegar, é seu. Beleza. Keith Richards é meu. Posso falar um bom? Fala aí. Que eu acho que ninguém pensou, mas que é bom. Putz, eu acho que você vai pegar o meu. Vai, fala. Silvio Santos. Esse era forte, esse era forte. Ele tá com 92. Agora 93 o Clint Eastwood. É verdade. Silvio Santos, hein? Eu não sei. Eu acho que vai morrer o Ozzy Osbourne. Ele é novo, hein? Ele é novo? Mas ele tá todo fodido. Ele é novo, assim, comparado com esse que você falou, aí sim, com o Silvio Santos. Ele tem 70 e pouco, 74, eu acho. Ozzy Osbourne. Tá todo fodido, né? Faz cirurgia pra caralho, toda hora. Eu acho que ele pode morrer esse ano. A gente tá na hora. Tá fazendo hora extra, gente. E a mãe? Eu posso falar, tipo, a mãe do Pelé ou não? Não, acho que não. Não era famosas que vão morrer ou mãe de famosas agora conta? Ah, ela vai ser noticiada na TV, dá pra falar. Mas que a gente não sabe nem o nome dela, né? Não sabe, não. É mãe do Pelé, é o nome dela. É que nem eu falei do ano passado, a mãe do Tony Tornado, mas ela já tinha morrido. O filho dela tem 98 anos, é claro que ela tinha morrido, cara. Não, mas ela morreu não faz muito tempo não, cara. Foi um bagulho assim, tipo... O cara tava com uns 80 e poucos, a mãe dele tava viva. Caramba, é tipo Pelé, né? É tipo Pelé. Verdade. Eu acho que esse ano algum jogador vai morrer em campo. E você viu o cara do... Dele. Não, porra, essa é uma previsão... Essa é uma previsão porra. Mais acertada, eu acho. É. Mas então, vocês viram o cara da NFL? No jogo de ontem? Não, o que aconteceu? O cara tomou um tackle... Ou ele deu o tackle. Acho que ele parou o cara, né? Ele deu o tackle. Deu tipo 2 segundos depois, ele caiu desmaiado. Ele tava em estado grave no hospital. Mas tá vivo? Foi parado o jogo, tá ligado? Foi cancelado o jogo. Eu não sei se tá vivo, mas a última notícia que eu tinha é que ele tava em estado grave e mais vivo. Falando nisso, o Gavião Arqueiro foi atropelado pela própria máquina de neve dele também, né? Eu vi isso daí também, tá com risco de perder a perna, perder o movimento. Ô, louco, né? É verdade isso aí? Sim, pensei que era zoeira. É? É verdade. É, caralho. É o dia das tragédias. Fudido lá. Uma máquina de neve tem coisa cortante? Cara, é gigantesco, parece um caminhão aquela máquina de neve. É um caminhão, cara. É um caminhão com um bagulho, tipo um V na frente, assim, que é o que empurra a neve pros lados. É, não é uma máquina de jardim, tá ligado? É, não, você dirige, não é pequeno, tem motor, você dirige. Mas então, esse negócio da NFL, o cara parece que ele tomou tipo uma porrada num lugar certinho do peito que dá uma arritmia forte e meio que o coração dá uma parada, sei lá, tá ligado? Eu já vi isso no Kill Bill, não era? É, então, é tipo isso daí, tá ligado? É alguma coisa parecida com isso. Depois eu vou procurar aqui. É um ponto do coração. Isso, é exatamente. Um ponto bem certinho que caga tudo. O que, que eu ia falar do... Quem vai morrer? Quem acha que vai morrer? Pastor Feliciano. Marco Feliciano. Caralho, essa eu não esperava. Mas ele tá meio mal. Mas por quê? Ele tá, acho que tá, foi descoberto câncer, alguma coisa assim. Não sei se era... Acho que era ele. Não, desculpa. Não é o Feliciano, não. É o Malafaia. Ih, já perdeu a previsão. Bom, então eu vou no Feliciano como... Se o Feliciano não morrer... Ah, então perdeu. O Gustavo foi no mesmo que o meu. Não, brincadeira, não vou não. Mas ainda aí nessas partes aí de padres e tal, Padre Quevedo. Eu acho que o Padre Quevedo deve morrer. Já sim. Tá morto, né? Padre Quevedo? Porra, já morreu. Faz uns 3 anos, não? Deixa eu ver. Eu acho, não sei. Ó, outro bom que pode... Outro bom é foda falar uma coisa dessa, né? Mas um que tá também... Outra boa morte. É, ele assim... morreu, o Padre Quevedo morreu, galera. Eita. Em 2019. Um candidato, né? É o Edir Macedo. Caramba, você tá matando os pastores tá aí. Tá matando todo mundo da igreja, cara. E só evangélico, né? Nem tem preconceito aí, não. Mas Deus não vai deixar. É, mas é porque os caras... É porque os caras que saíram recentemente na mídia que estavam com doença... O Henri Cristo tem chance de morrer, será? Putz, ele não parece estar doente, cara. Ele parece estar bem, apesar de ser um velho meio louco. Quem mais? Não sei. Tem chance. Pra morrer, só você tá vivo, né, cara? Faz sentido. Quem mais você acha, Diego? Só vai na certeza ali? Só vai na certa? Eu acho que o Ozzy morre, já é certa. Deixa eu ver, brasileiro. Quem pode morrer do Brasil? Eu acho que vai morrer o Vavá do Sai de Baixo, que eu não lembro o nome dele. O Luiz Gustavo, ele já morreu, Luiz, ele morreu. Coisa. Ele morreu, o Luiz Caralho. Gustavo. Então a Cassandra. Araciba Labanier. Quero morte no Sai de Baixo. Araciba Labanier. Morreu, sabe quem morreu? A que fazia empregada, a Cláudia Jimenez. Nossa, então, é verdade. Um tempinho já, né? Não, de Pato era... Branco, né? Não é essa. É aquela... A de Pato Branco era mais nova. É. Mas morreu também. É, já que o Diego apostou no Sai de Baixo, eu vou postar na Grande Família. Alguém da Grande Família vai morrer. Deixa eu ver a idade do Marco. É o que mora em Portugal, o Marco Nerim? Não, ele é o Pedro Cardoso. Gustavo, eu dei o nome de quem vai morrer, cara. Não é pra você falar alguém da Grande Família, puta que pariu. Mas você falou, você ficou chutando nomes aleatórios. Você ficou chutando nomes aleatórios. Não, mas eu falei Araciba Labanier, porra. A Cassandra. Se morrer o Falabella, não vai contar ponto pra mim. Agora você fala, vai morrer alguém da porra da Grande Família, pode morrer muita gente. Mas esse cara fez o coadjuvante nessa temporada 2 e morreu. Sabe quem morreu, que era da Praça Nossa? O Batoré. Ah, você vai ficar com a Praça Nossa então, André? Não, cada um não. Escolhe um programa de humor. O André também não. Eu tô falando o seguinte, que eu poderia então ter falado... Então eu vou escolher alguém... a Malhação, caralho, se for o cara, vou escolher um programa, porque todo mundo trabalhou na Malhação, vou ganhar com certeza. Bom, mas o Beisola, se o Gustavo tivesse falado do Beisola, ele poderia aceitar, porque o Beisola tava com uma doença gravíssima também. Saiu da mídia, inclusive. É, o Beisola é forte. Gustavo, é. Tá aí o seu nome, então. Você tem que dar o nome, cara. É isso aí. Ou o Beisola... Vocês vão falar mais de um? Ou o Tuco. Eu tô falando um monte. Não, a gente só ignora e falando e pensa exatamente. No primeiro lá. Eu pus um brasileiro e um internacional. A Araciba Labanier brasileira e o Oz internacional. E só. Mas então. No meu também. Eu botei. No ano passado eu botei um brasileiro e um internacional. O Zagallo brasileiro e Pelé internacional. Pelé internacional. Foda. Puxa, mas nasceu no Brasil. Dois brasileiros. A regra não pode ser só dois? Eu fiquei pensando aqui... Então essas são as regras, vai lá. O André falou quem? Eu falei o Silas Malafaia. Você falou os dois pastores, né? O Silas e o... Edir Macedo. Mas tem que ser um internacional e um brasileiro. Internacional? Não, pode ser dois, né? Não. E mais outros. Não. Vamos fazer regras aqui, Gustavo. Tá. Tá deixando o programa desandar, cara. Você chutou três? Você chutou três no ano passado? Não, mas esse ano... Três. Você chutou o Keith Richards, o Morgan Freeman, o Ovelha. Não, eu nem lembrava do Morgan Freeman, eu só tava contando com o Keith Richards. Um dos meus gatos. Tem que ser um gato. Um dos seus gatos ia morrer, você nunca teve. É, por causa disso. Pra ele não morrer, né? Verdade. Eu chutei uns bons aí. Eu gostei dos meus chutes, talvez vai acontecer. O Alfred morreu já, do Batman? O meu ator, eu acho que o ator que vai morrer é o... Eu ia falar o Michael Caine. Ele mesmo que ia falar, o Michael Caine. Mas ele tá vivo ainda? Tá. Ele é o meu candidato. Eu acho que ele morre, hein? Tá com 89 anos, não tá bem de saúde. É, não, eu acho que você vai acertar. Esse você vai e acertar. E aí, ô Fábio, você quer chutar mais alguém pra morrer? Eu não consigo pensar em nenhum internacional, né? Eu sou mais ligado aqui às pessoas aqui do Brasil. Ó, tem um... Posso falar um brasileiro? Pode. Vou me permitir. A Rita Lee. Opa, ok. Interessante. Sabe quem tava mal? Até procurei agora também pra ver se tava vivo. O Gene Hackman tava bem mal, saúde também. Mas ele tá vivo. Não conheço. Também não sei quem é, não. Ele fez o Lex Luthor no filme lá do Superman antigão. Tá com 92 anos. O André vai por idade, assim. É, eu acho por idade. Ele mas aumenta as chances, né? O André vai por idade e por doença. E por doença, exatamente. Tá velho e doente? Já era pra você, querido. Tá aqui. Tá na minha lista. Seus dias acabar. Foi entrando na lista. Escrever seu nome aqui rapidão. Tá todo mundo gravando? Confere aí. Tá, tá gravando. Sim. Tá gravando. Pode começar mais um outro tópico aqui? Pode mudar? Pode. Ó, então, guerra. Isso aqui é rapidinho, né? O que você acha que vai acontecer com a guerra? Diego. O Diego é estudioso disso aí, mano. Ele já viu vários podcasts. Cara, eu não acompanho mais nada, deve fazer uns meses, mas... Do jeito que tá indo, eu acho que vão acabar pondo uma pressão pra acabar os outros países, porque tá ficando caro o negócio, mas não vai dar em nada, não. Lá pro meio do ano, lá pro final do ano. Mas já não deu em alguma coisa? Alguns territórios já foram meio que dominados? Não. Recuperaram algum... É, a Rússia não vai devolver o que pegou. Os Estados Unidos provavelmente vai falar, porra, cara, tô gastando muito dinheiro com vocês, pau nos seus cu, vou parar de mandar dinheiro. Vai ficar por isso mesmo, né? Faz uma negociação e vai ficar por isso mesmo. Porque ninguém quer uma guerra. Vai sair muito pior. Então, acho que vai ser só uma negociação, tipo... É. Se entendam aí que eu não vou mais me meter. E se a Ucrânia não tiver mais suporte de ninguém, eles não tem como. Então. Eu acho que eles vão... Então, eles vão ter que negociar. Vão manter meio baixo, igual acho que tá atualmente, não é? Meio que dominar os territórios e tá meio que segurando ali e vão... Não vão entrar em acordo, mas também não vão ficar muito... Mas você acha que vai ficar se enrolando por anos, isso? Fazendo muita large. Acho que vai mais um ano aí, pelo menos. Eu acho até o meio de ano. É, então, eu acho até o meio do ano a Rússia vai conseguir anexar os territórios com reconhecimento internacional. E até o ano que vem, mas é uma previsão pro ano que vem, a Rússia volta para o cenário europeu, tanto em esporte como outras coisas. Ligas esportivas, essas coisas, até o ano que vem. A Rússia volta. Putz, eu acho que não. Eu acho que eles vão segurar bastante tempo. Eles querem destruir a Rússia, né? Tipo, então, se eles alongar o máximo que der essa guerra, é melhor pra eles. E outra coisa, já tá acabando o inverno pra eles, né? Tá acabando o inverno ou tá começando? Não sei, né? Eu acho que já tá. Já passou a pior fase do inverno. Não. Então, a pior fase é agora. A pior fase é agora. Então, mas é, acho que não tá pra acabar a guerra por agora, né? Então eu imagino que depois dessa parte, eles não vão ter interesse de acabar logo a guerra, porque não vai ser mais o inverno lá pra Europa, né? Não, então, mas... Então aí eles vão querer ficar, né? Tipo, vai morrendo aí o ucraniano, né? Vai querer ficar segurando aí, porque é interesse também nosso que a Rússia não se desenvolva, não entre aqui no cenário econômico. Aí fica meio que segurando eles por enquanto. Tudo depende que realmente o Gustavo tem razão num ponto, só que eu acho que é o seguinte, eles vão ver como que vai ser. Se foi tudo bem, passou o inverno de boa, não precisa... Porque a Europa é muito grande, a gente tá pensando só nos centros europeus, nos países mais desenvolvidos, mas a gente tem todo um cenário de países que, tipo, não estão no primeiro cenário. Não tem a Inglaterra, não tem França, Eu acredito que não vai ser tão simples assim, tipo, vai estar de boas, a gente consegue produzir energia aqui por causa do inverno, então pode continuar a guerra, eu acho que não. Mas a questão é, se passar esse ano, mais um ano inteiro, eles têm tempo de se organizar, cara. Então, mas aí depende, vai precisar da Rússia nessa reorganização? Porque às vezes precisa, entendeu? Não, mas eles estão fazendo tudo para deixar de depender da Rússia, deixar de depender de gás. E mais um ano inteiro eles conseguem, tipo... Ou não. Ter o suficiente para manter. Então, alguns países não. Isso que eu tô falando. Alguns países conseguem, outros talvez dependam mesmo do gás natural, lá da Rússia. Assim, só os países mais pobres. É, ou os países mais distantes também. Tudo depende de que país vai precisar e qual vai ser a influência dele e que países fazem comércio, tá ligado? Uhum, sim. Mas a previsão é que lá depois do meio do ano, isso daí vai ter um meio que um ponto final, então, André. Na minha opinião, a guerra acaba até a metade do ano. Até ou depois? Eu entendi depois. Não, até a metade do ano e depois a Rússia já vai poder voltar, já vai ser inclusa novamente. No... Entendi. Mas isso mais pra frente. Vai aos poucos voltando à vida normal. É, exatamente. Reduzindo, assim. Porque a Rússia é muito grande, mano. A Rússia é muito, muito grande. Não tem como isolar. É a mesma coisa que, tipo, não é a mesma coisa. É o maior país do mundo em território? É, o maior país do mundo. Sim. E, cara, seria meio que a América do Sul querendo isolar o Brasil, tá ligado? Uhum. Mas, cara, pensa na Rússia tipo a Austrália, tá ligado? É muita terra, mas tem muita área que não tem quase ninguém. Sim. Desabitado. Só terra vazia. Sim, sim. Beleza. Agora, previsões pessoais. E livres também, né? São juntas. É os últimos tópicos aqui, previsões pessoais e livres. O que vocês acham que podem acontecer esse ano? Acho que previsões pessoais é meio que uma coisa que a gente quer fazer também, tá ligado? Alguma coisa que a gente vai em busca disso. Eu acho que é mais o que você vai fazer esse ano. O que você pretende fazer esse ano? Então vou começar. Vai lá, cara, na fé. Com previsões pessoais, eu já vou prever que eu vou criar... Pelo menos 3 canais. Um já tá criado, vou criar mais 2. E vai manter? Ah, mas aí já não tá na previsão, né? Vou manter um deles, outro não. Só vou criar a previsão. Não põe manter não, senão você vai perder ponto, cara. No final do ano. Ó, eu vou voltar com o meu canal. Eu vou voltar com o meu canal, previsão aqui, ó. Previsão de sensata. Vou voltar com o meu canal postando vídeos. Vídeo direto. Pelo menos um por mês? Pelo menos um por... Eu ia botar uma pelo menos um por semana, né? Porque eu até pegar... Porque esse meu canal já tá monetizado, é um negócio mais certo, né? Então, pelo menos um por semana, talvez. Não é tão difícil. É. O canal Cortes da Fé, que a gente tava fazendo, caiu. Não sei se vocês ficaram sabendo, André. E fala, nossa, mas que aconteceu? O nosso canal Cortes da Fé caiu. O que aconteceu? Puta, eu não consegui ver nenhum vídeo, meu. Caramba, quem diria? É. E, mas não se preocupem, porque agora a gente abriu um novo canal, que é o Diário da Fé. Que bom. É. E o Renan já postou vídeos... E por que vídeos... caiu? Qual que é o motivo? Tem um motivo? Então, os caras postam lá, não tem como a gente saber, tá ligado? O Renan ficou mó tristão, mano. Ficou tristão de verdade, por causa de que tinha caído. O Renan tava pondo mó empenho no bagulho. É, ele tinha feito o vídeo, Fábio, já tinha postado o vídeo até final de janeiro já. Janeiro inteiro tava com vídeo. Todos os dias. Então ele vai fazer a mesma coisa aqui com esse nome. Exatamente, com o Diário da Fé agora. Agora a gente tirou o link do Hotmart, não sei se é por causa disso que estava caindo, né? E também a gente tirou o Pix da tela. Também não sei se era isso que estava caindo. E agora a gente está mais ameno, né? A gente não está postando os 30 vídeos de uma vez. A gente está postando toda semana 7 vídeos. Tipo, já programar 7 vídeos para... Entendeu? Porque a gente programou... Porque a gente programou um mês inteiro pra ser postado todo dia, tá ligado? E já esse agora a gente vai programar só domingo pra semana inteira. Entendi. É tentativa e erro, né? Outro canal que eu quero criar é um canal com o Diego sobre... Mas sobre o Renato ficando triste, mano, se tem algum momento pra cair que não vai ter problema, é agora, né? O problema é melhor crescer e cair. Tem. É, melhor coisa. Graças ao Corte da Fé. Qual que é o outro canal aí que você falou? Outro canal que eu queria fazer era com o Diego lá, pra ele traduzindo os negócios e eu faço tudo o resto. Só mandar pra você traduzir aí, cara. Que é aquele que lá traduz. Que eu tinha comentado já de filme, né? De resumo de filme, né, Diego? Outra previsão minha aqui. Além disso, eu também quero assistir mais conteúdos de... Como que fala? Vídeo? Áudio? Como que fala? Audiobook? Não. Tipo, de filme, série, como que fala isso? Sei lá, conteúdos, cinéfilo. Vídeos. Audiovisuais. Audiovisual, é. Mais conteúdo audiovisual. Quero consumir mais conteúdo audiovisual. Porque esse ano passado foi muito pouco. Deu uma aumentada agora no final do ano. Mas agora eu quero consumir muito mais. Porque às vezes eu sinto que eu fico meio perdido, assim, nas discussões, tá ligado? Principalmente na escola, que todo mundo assiste essas séries novas. Certo. Boa meta. Acabou? Tap. Boas metas. O que mais? Boas metas. E eu também pretendo pegar algum animalzinho de estimação agora. Agora eu não sei se é gato, provavelmente vai ser gato. Mas pode peixe ser cachorro conta? Também. Não, peixe não conta, porque eu não ia pegar peixe jamais. Ué, mas pra cumprir a meta, às vezes a gente tem que fazer coisa que a gente não quer, né? Não, eu vou pegar algum animal... Igual o Diego fez. Eu tive que gastar $1,000 comprando um cachorro que eu não fiquei com ele, cara. Então... Talvez você gastar R$33 num beta seja uma. Vou ter algum animal de estimação até o final do ano. Pronto. E ele vai estar vivo no fim do ano? Vai estar vivo. Em casa. Beleza. E aí, Diego? Ah, já acabou? Vai, puxa, posso puxar mais, mas queria puxar você. Não sei, não é um pessoa por pessoa? Eu achei que você ia falar todos os seus. Ah, dá pra ir falar alguns e depois dá pra voltar. E vai relembrando. Cara, beleza. Esse ano eu pretendo voltar a tocar guitarra, ver se eu tiro ela da capa e tento pelo menos lembrar como é que toca um pouco e aprender alguma coisa. Quanto a idioma, puta, eu acho que eu vou tentar aprender espanhol. E agora que tem uma minha que fala espanhol aqui na casa, talvez seja a hora de, pelo menos vou ter com quem praticar. Porque italiano, fudeu, não vou achar ninguém pra praticar, não na Nova Zelândia. E eu tô com uma ideia meio estúpida que eu tava até falando com o Gustavo, que é tipo sim senhor, tá ligado? Tudo que me chamarem pra fazer, se eu não tiver trabalhando, tiver como fazer, e for meio que tipo um evento social, eu provavelmente vou falar assim. Amanhã eu tô indo pra uma porra de um festival holístico de yoga e uns bagulho nada a ver, porque me chamaram e eu falei, o que eu tô fazendo? Não tô trabalhando, caralho, vou ter que ir. Aí eu gastei $175, vou dirigir 3 horas e... Caralho, dia, ainda é caro? Nossa, mas quem que foi o filho da puta que chamou pra isso? Minha amiga Simone e a flatmate dela. E aí, mas elas não sabem que eu tô falando sim pra qualquer coisa. Aí, mas eu falei. E ainda vou dormir no carro, na chuva, vai chover todos os dias de evento. Então, não começou muito bem essa parte. Mas eu vou ver até onde que eu consigo levar. Mas também não começou muito bem pro Jim Carrey, depois que foi engrenado. Não, entendi, não. Isso vai me trazer sucesso, né, cara? Vai dar bem. Eu vou manter o bagulho de, tipo, mudar de emprego, porque... Mas pelo menos agora tá parecendo mais promissor, porque eu tô fazendo os outros dois. Se eu conseguir pra qualquer uma das outras áreas, tá de boa pra mim. E viagem, mano. Esse ano, realmente, eu quero viajar mais. Eu vou pegar, quando tiver férias, eu pretendo agora pegar e ir aleatório. Tem um amigo meu que trabalha na New Zealand. Então, quando bater as férias, a gente vai pegar e, tipo, fazer uma viagem internacional. Até pras ilhas aqui perto, pra qualquer coisa. Agora que eu tô com a situação financeira um pouco mais estabilizada, tendo os flatmates aqui... Eu vou dar um palpite nessa sua previsão. Você já viajou até que bastante, né, desde que você esteve aí. E você foi pra Europa, Brasil. Porra, vai visitar que tá aí perto, cara. Você tem tanta coisa da hora aí perto, mano. Sim, eu tô ligado. Tem que ir pra Nova Caledônia. Nova Caledônia é da hora, é. Filipinas, Tailândia, essas coisas todas, mano. Aproveita. Beleza. Mais perto aí que você vai gastar pouco e você consegue ir numa folga de trabalho, tá ligado? Austrália? Sim. Vou cancelar o Brasil então, galera. Austrália, se possível, traz o... Austrália, se possível, traz o meu molho, hein? Se eu for pra Austrália, eu prometo que eu trago o seu molho, cara. Pronto. Tá garantido. Se eu for. Eu pretendo ir agora, que agora tá fácil. Agora não preciso de visto mais. Então... Deixa eu falar, o sim senhor funciona pra tudo, até pras minas do Tinder? Se elas me convidarem, eu tenho que falar sim, né? Pra sair. Não, você não pode nem passar pra esquerda. Ah, não, mas não, aí não. Tô zoando. Aí você me fode. O Tinder tem dado bom, cara. Esse ano, porque final você do ano, começou tem a dizer sim pra tudo. Não, nem isso, sei lá. Deu certo uma, aí tipo, tinha quatro ao mesmo tempo querendo sair. Aí saí com a chilena lá, achando gostosa pra caralho, mas acabou não dando certo. Mas aí tem a francesa que quer sair, tem uma canadense, tem uma lista aqui. Tá dando bom. Vamos. Por isso que eu falei, eu tenho que poder falar não, né, cara? Eu vou falar assim só se elas me convidarem. Boa. Mas se elas me convidarem, eu tenho que conversar. Então não vai sair convite aleatório. Então dá pra eu controlar mais ou menos. Sim, você para de conversar antes do... Do convite, exato. Mas se ela me convidar, eu vou falar assim, seja lá quem for, foda-se. Tá certo. É isso aí. E seja o que for, tipo, vem fazer aqui uma tatuagem aqui com, na minha. Não, na evento minha banca. Social, né, cara? Eu posso, se for pra eu fazer a tatuagem, tudo bem. Tipo, não em mim. Eu sou o tatuador. Agora, fazer em mim, você tá de sacanagem, né? E uma mina fala, vamos fazer uma tatuagem de casal aí, a gente já tá saindo faz 3 dias. Aí você me fode, né, cara? Eu não posso falar assim pra essas coisas. Não tem como. Por isso que você não conta pra ela que você tá falando sim pra tudo. Exato, não, eu não vou contar pra ninguém. Só vocês sabem. E quem ouviu esse programa? E quem ouviu? Ainda bem que nossa Brasil. Audiência. Não, ainda bem que nossa audiência, né? Pô, se eu fosse famoso, né, cara? Ia ser um bagulho muito perigoso se eu fosse conhecido e falasse um bagulho desse aqui, porque aí ia vir tipo, um monte de nego adicionando e mandando fazer coisa, tá ligado? E ia falando sim pra tudo. Ia dar merda. Falando isso, é outra coisa. O Instagram, eu vou tentar manter meu Instagram mais ativo esse ano. Essa que seja uma meta do Gustavo também. A gente teve essa meta em 2020, cara. Eu não, a gente combinou agora. Não... A gente combinou agora, né? Não, não, mas a gente fez a primeira vez em 2020, lembra? E não deu certo. Mas eu vou... Eu quero pelo menos postar um story por semana, mas eu acho que mais. Eu, tipo, postei um hoje. Postei, eu tô me empenhando. É, o Diego, eu já vi que aumentou os dois já aumentaram os stories, né? Eu aumentei. Todo story que alguém tá me marcando, eu tô postando. O meu já tá bem mais do que o padrão. Meu padrão era tipo um a cada 3 meses antes. Agora, esse ano já teve pelo menos uns 6. Não, já teve bastante. E ainda tem um dia 4, então. E os stories do Diego, o Diego mora num lugar que favorece muito os stories, tá ligado? Ah, sim, não, é. Sempre tenho que mostrar. Tipo, amanhã eu vou num evento. Nada a ver, então vai ter foto lá, tá ligado? E outra coisa, sim, mano, sim. Às vezes eu posso roubar um stories do Diego e postar no meu e foda-se, tá ligado? Ninguém vai saber. Sim. Sim, você pode, você já veio pra Nova Zelândia? Se tiver o local lá, você fala, não, isso é verdade, sou eu. Usa o TBT. Em 2014. Usa bastante TBT pra aumentar o engajamento. Verdade. Vou usar, ajuda? Muito. Mas não era postar no feed, era postar mais no stories. Mas então, usa o TBT no stories. TBT no stories, caralho. É. Ah, mas dá, então, é... Sabia de não. Quinta-feira, through Thursday. Mas então, e o feed? Vocês vão usar o feed também? Postar? Cara, só vou postar coisa importante no feed, coisa que eu acho também. Que vale a pena. Que eu quero guardar. Se vier o gordão aqui, eu quero guardar. Aí eu não posto muito no feed, cara. Meu último post foi quando eu tava indo no Brasil, em Jericoacoara. Eu posto, tipo, no feed talvez um a cada 6 meses, 7 meses. Tem que ser uma viagem da hora. Mas e você, Fábio? E aí? Qual que é os projetos? O meu primeiro projeto é voltar à academia. Eu também. E eu vou começar a partir de amanhã. Não, eu já comecei. Porque comecei o André já me chamou no dia 1 e no dia 2 de janeiro. É a meta dele. Um não, né, que foi domingo, mas no dia 2 e 3. Mas eu recusei porque eu vou começar a partir do que eu vou... Desse pronunciamento. Amanhã eu vou. Boa. Se você quiser ir, André, amanhã eu vou. Beleza. E quinta eu vou também, mas é pra jogar bola. Mas eu faz vou os dois. Joga a bola e faz academia, caralho. Faz os dois. O André faz isso. Eu não gosto muito, não. Depois de academia eu fico meio... Com os movimentos meio bobão. Como assim? É, você fica sem... Faz depois. E aí você fica meio sem coordenação, tá ligado? Então, eu posso falar um pouquinho meu então? Que eu tô com uma... Eu tô com metas agressivas. Pode. Eu tô com metas muito agressivas esse ano. Porque eu tô empolgado pelo ano passado. Esse passou que eu acho que, se eu for pegar de uma maneira geral, foi um ano bom. Então eu tô com metas agressivas. Eu tô pretendendo ir pra academia mais, apesar de eu fui bastante. O ano passado foi o ano que eu mais fui pra academia. Ah, caramba, né? Eu fui muito, mano. Eu fui muito, muito. Mas eu vou fazer mais musculação. É uma das minhas metas. Porque eu fui muito, porque eu faço pilates, faço natação, jogo bola. Então, tipo, eu tava indo 4, 5 vezes por semana. Agora eu vou fazer mais musculação. É uma meta. Com o corpo que você tava, fazia muito sentido, né? Você fazer mais corrida, mais essas aulas, né? Uhum. Agora, pra você que já tá magro, vai, vamos dizer assim, essas coisas só vai te fazer perder mais massa magra, né? Você precisa agora treinar pra ganhar massa magra. Exatamente. É de musculação mesmo. Mas o bagulho do exercício lá, eu acho que você podia ter feito musculação enquanto tava perdendo peso, cara. Porque quando você tá muito, tipo, acima, você consegue fazer os dois. Você não consegue perder massa magra e ganhar... perder massa... a gordura e ganhar massa magra quando você já tá no nível mais alto. Mas no começo dá pra fazer, tá ligado? Você podia ter eu feito... Vou te falar, vou defender aqui o André, mas é que faltou um pouco de tempo, porque ele ia jogar bola, ia fazer tudo, tá ligado? Menos a academia. Pô, cara, seu trabalho não é defender ele não, cara. Agora ele vai ter que largar uma aula... Agora ele vai ter que largar uma aula ou outra pra focar mais na musculação, eu acredito. Bom, mas uma coisa que a gente vai largar, acho que bastante, vai ser esse negócio de corrida, né? Eu acho que a gente vai correr bem. Exatamente. É, eu também acho. Eu não pretendo assim, muito ficar correndo, a não. A corrida, eu até postei no stories esses dias que, pra mim, a corrida... Esse ano, de corrida foi da hora, porque a gente fez 3 circuitos. Eu até postei as 3 medalhas. Então eu acho que esse ano... E a gente vem correndo faz 2 anos já também, né? Sim. Se preparando. E eu agora também meta pessoal, assim, agressiva, eu vou estudar mais. Eu vou ler mais livro. Esse ano eu vou me cobrar muito estudar e ler mais livro. Mas, peraí. São 2 separadas. Não, é porque é ler livro técnico. Ah, tá. Ah, é praticamente estudo, vai. Estudo. Mas ler livro também, porque estudar eu estudo vendo vídeo, essas coisas, mas eu não leio livro. Entendi. Então, tipo, eu vou ler mais. Mas ler livro não necessariamente é o meio mais eficiente. Então, o que acontece? No meu caso, eu tenho uma dificuldade, tipo, de aprender lendo. E o que eu preciso, algumas coisas eu preciso ler mais do que ficar ouvindo, tá ligado? O Renan tinha comentado que vocês iam estudar juntos, né? Exatamente. Então, vai ser um dos pontos que eu vou começar a treinar, é ler mais também. Mas você vai estudar o que, André, com ele? Só de acompanhar no momento de estudo? Eu vou tentar ajudá-lo em algumas coisas relacionadas à TI que eu conheço, algoritmos, lógica de programação e algumas coisas assim de TI bem básicos, assim, tipo básico pra mim, que já tô atuando, mas que pra ele pode ser novo, tá ligado? Sim, sim. E pra mim, é estudar coisas mais profundas. Ensinar, você aprende muito ensinando, né? Você Exatamente. Fortalece bastante a sua base. Mas o Renan tá querendo mudar de área? Ele tá querendo ir pra TI? Não, é pro concurso. Tem bastante concurso público que pede, né? Exatamente. Ah, e aí minhas metas para esse ano são essas. É tipo, estudar e ler mais. Ler, principalmente ler. E tipo, o que o Diego tá falando, tem realmente. Pra mim tem outros meios, assim, mas... O que eu preciso, tipo, eu já até avaliei, tá ligado? Conversei com algumas pessoas, é ler mesmo, tá ligado? Eu cheguei numa parte que eu preciso adquirir mais coisas, assim, tipo, de base mesmo, tipo, conceito, tá ligado? E conceito você aprende lendo pra poder evoluir, pra poder praticar. Sim. Sim, legal. Eu vou trabalhar menos esse ano. Puta, eu preciso também. Já tá meio que encaminhada. Eu tô trabalhando demais, cara. Eu preciso trabalhar mais. E André, sobre o Gustavo falou dos gols, você vai ter algum tipo de meta de futebol? Não, porque eu acho que esse ano eu vou jogar menos futebol do que eu joguei no passado. Entendi. Também. Entendi. Porque, tipo, o nosso futebol de sábado acabou. Então, tipo, morreu um dia por semana aí do futebol. Uhum. Eu tô fazendo curso de noite, então começa segunda-feira, já volta, dia 9. Então eu já não vou pro futebol a partir do dia 9. Entendi. Eu, esse ano aí, chegou uma época que ia jogar de terça-feira na Lissantes, quinta na Lissantes, sábado no Mizu, domingo no Society. E não durou nem 3 meses para o meu corpo começar a estourar inteiro, tá ligado? E eu tô sentindo, acho que até agora, um pouco dessa acelerada que eu dei, que o pé começou a voltar a doer e tudo mais. Eu, pra mim, eu vou jogar 2 vezes por semana, quinta e domingo. Já é bastante. Ou terça e domingo, eu não vou ficar me forçando, não. Não, mas é bastante, mas é... 1h30, bem tranquilo. Correndo é bastante. É que tem as pausas no meio, mas eu assim, cansado. Tá indo bem aí no Tinder, né? Tá postando mais aí no negócio, tá falando assim, senhor. Ele vai arranjar uma namorada esse ano. Putz. Mas ele não vai terminar com essa namorada até o final do ano. Eu vou estar com ela no fim do ano que vem? Ele vai terminar antes. Não, ele vai terminar antes. Eu vou meter um romance e vou largar? Ele vai terminar nesse ano. Cara, se tivesse dado certo com a Chilena, eu tinha provavelmente metido romance e provavelmente tinha terminado antes do final do ano. Isso que a gente tá no dia 3. Isso que a gente tá no dia 3. Imagina. Bom. É porque ela é muito bonita e gostosa e mexe com o coração. Aí eu tenho mulher bonita que... mexe com o coração. Mas eu tenho certeza que ia ter acabado. Esse ano eu tenho previsão para meus amigos também. Ela... Total. Esse ano eu tenho previsão. Esse ano eu tenho previsão para meus amigos. Não, começando com assim, alguns dos meus amigos vão ser pai esse ano. Eita. Quando certo. Você diz amigo, você diz do nosso círculo próximo ou estendido? Do nosso círculo próximo. Você tá sabendo de alguma coisa que a gente não tá, cara? Não tô sabendo de nada, é simplesmente chute. Mas acho que esse ano algum dos nossos amigos vai ser pai e o Gustavo. Sem informação privilegiada. Sem informação privilegiada. Eu e o Gustavo vai arrumar uma namorada. Puta, eu tenho uma outra. O Alessandro vai terminar o ano sem namorada. Ah. Por opção dele ou do pai dela? Não, da polícia. Piorou, cara. Ah, sim, melhor não, gostei dessa. Da legislação. Da legislação brasileira. Entendi. É porque não dá pra arrumar namorada na cadeia. Até dá, né? Ih, dá uma namorada, né? Tá, né? Enfim, desculpa aí, galera, desvirtuei, continua. Você tem alguma aí, ô Diego? Você tem alguma aí? Cara, eu tô pensando aqui, eu acho que eu não quero fazer mais de gols, não. Pra você? Não, mas e pros seus amigos? Só que assistência, sem assistências, mano. Sem assistências, mano. E pros seus amigos, cara? É, eu não vou também fazer nada de futebol. Eu fiz 110 gols, tá? 110. Só, ah, então errou. Eu acabei de fazer as contas, mais de 100, né? Eu fiz 110... É, só que isso contando a partir de abril, né? De 9 de abril que foi o primeiro que eu marquei aqui. Então você ganhou, cara. Então foi bem, bem tranquilo. Eu conseguiria fazer 150, eu acho. Se eu mantivesse, é 150. Mas eu não vou fazer, não. Porque senão eu vou querer começar a jogar muito. Pra bater a meta também. Eu gosto, e vai, né? Se quebrar tudo. É. Uma coisa que eu queria é voltar a jogar tênis. Mas eu acho que não vai ser esse ano ainda, não. E academia? Academia, eu falei que eu vou voltar. E o que eu vou voltar pra mim é 3 vezes por semana, todas as semanas. Bom, bom. Que forem possíveis. Bom. Só um spoiler aqui. O Fábio é um dos candidatos dos meus amigos a serem pai esse ano. É, todos somos candidatos. Mas se eu tivesse, mas se eu tivesse que apostar em um, não era o Fábio. Você vai apostar agora? Fala o nome aí, se eu tivesse que apostar em um, você não tem nada a perder, sinceramente, é só um chute. Sinceramente, não ia ser o Fábio, não ia ser o Caio, não ia ser o Danilo, não ia ser o André. Porque eles são muito regrados, entendeu? Sobrou o Lasca? Talvez. Então quem seria, Gustavo? Acho que talvez o Diego mesmo. Ou... Porra, não, cara. Eu acho que, eu acho que a previsão do André tá mais pra... Ele ia terminar por causa disso, né? Ô, Diego, eu acho que a previsão do André tá mais pra eu ou pra você. Pô, mas só se a gente fizer merda de propósito, né, cara? Eu chutaria Danilo. Nem fudendo. Não, acho que ele... Não sei. Ele é super certinho. Mas tem que certinho. Transar pra ter filho, Fábio. Mas não é uma questão de ser uma coisa errada isso, tá ligado? É muito cuzão. Desculpa, foi mal. Mas o Danilo, ele tá apertado em grana. É, eu acho que ele é planejado. E ele não faria isso se ele não tiver com dinheiro suficiente pra poder garantir que era tudo certo, tá ligado? É. Eu acho que ele planejaria. Não sei. Eu acho que eu apostaria no Danilo Nalini, porque eu acho que eu... Caramba, parei de gravar aqui, peraí. Sorte que o Craig tá firme aqui, pelo menos. Eu tô gravando. Acho que vai dar certo as coisas pra ele. Pros dois, pra Aline e pro Danilo esse ano. E eu acho que a Aline vai ser... Não esse ano que eles vão ter filho, mas pro ano que vem. Mas a Aline engravida esse ano. A situação financeira deles não tá boa. Não, mas eu tô falando que a situação deles vai ficar muito boa. Entendeu? Mega Sena? Não Mega Sena, é meu trabalho. Acho que seja mais promoção. Exatamente. Eu acho que tanto quanto o Danilo quanto a Aline vão ir bem na vida pessoal deles. Pode ser. Não que os... Mas eles querem ter filho? Tem esse também. Eu acho, dos amigos, eles são os mais próximos. Porque eles, eu acho que é o tipo de casal que não teriam filho se não quisessem ter, tá ligado? Mas eles o Danilo e a Aline, acho que são um casal aí que gostaria de ter filho. É, dos nossos amigos, eu acho que... Eu sou o cara que talvez teria no acidente. Eu acho, mas não pretendo. É. Mas acho que o Danilo não consigo imaginar ele sem querer ter filho, ter filho. Não, eu sei, mas eu acho que dos nossos amigos eles são os que mais querem ter. Também acho. Eu acho, não, antes ele do que eu. Tomara. Torcendo por ele. Fica aí os votos de boa sorte. Fica aí, é. Felicidades ao casal. Você tem alguma outra previsão, Fábio, pra nós? Ou você também, Diego? A outra previsão que eu vou ter, que eu acho que até o fim do ano a gente, eu e a Carol, né, nós juntos vamos pegar mais um gatinho pra fazer companhia pro Sherlock. Cachorro não? Não, vai ser um gato, porque o Sherlock é medroso. O gato é legal também. É. Legal. Eu prevejo que esse ano eu ainda assim não vou conseguir ver o Sherlock. Como assim? Você não viu o gato do Fábio ainda? Nenhuma vez. Mas você tem medo de gato? Só por foto. Não, por o foto. Gato não, tem medo de pessoa. É tipo o cachorro do Girardi. Não. Pior, olha, né? Sabe quem seria um bom casal também que provavelmente pode engravidar esse ano? O Girardi e a Ana. Sim. Eu acho que eles são mais prováveis do que o Danilo, e a... Eles são os que eu... Mas eu apostaria que vocês falaram do Danilo e da Aline, mas o que eu mais apostaria seria o Jorge. Puta, eu também acho, hein? Eu acho que eu esqueci do Girardi. Eu acho muito mais provável, cara. E o Girardi tá fazendo academia agora, tá ligado? E, mano, quando você volta a malhar, a testosterona aumenta. Caralho. Tá bom. Mas é verdade. Vai sentir. Então, não, eu não vou falar nada, não quero ser cancelado. Ainda mais que vai aquele outro. Oxi. Tá julgando a galera aí, falando que ele tá precisando de testosterona pra transar aí, cara. É, mas todos precisam. Vida do garoto. Ah, não, mas é que ele falou aquele dia, tá ligado? O quê? Na praia? Não lembro, cara, eu tava bêbado. Eu também não lembro. O Diego acertou isso daí também, falou que ia beber todos os dias enquanto estivesse no Brasil. Eu bebi. E, parabéns, Diego. E no último dia, foi o único dia que eu não bebi, mas aí eu falei, vou ter que beber no avião. Aí eu tomei vinho no avião. Pra poder manter a meta. Então todos os dias eu bebi, cara. Tem coisa que a gente tem que fazer. Vocês têm mais alguma previsão ou posso abrir aqui os tarôs? Cara, previsão pra, tipo, o círculo de amigos? Não sei, eu acho que o Renan finalmente vai passar no concurso. Tomara. Ele já não passou e tá esperando a ser chamado? Ah, não sei, aí eu não tô sabendo. Aí não sei. Passou? Passou da polícia, né? Na polícia. Agora tá esperando, né? Mas se ele passar em outro, ele vai pegar o outro, né? Porque a polícia não é muito bom. Eu tô com o Diego, eu acho que ele vai passar em outro. Mas trabalho de escrivão na polícia. Eu acho que ele vai passar, finalmente. Também acho que ele vai passar. É algo que ele quer. Porque ele faz como o PCD, né, mano? Isso ajuda pra caramba. Ajuda. Sim. Porra, bem o mais. O Pedroso passou como PCD, mano. O Pedroso pode ser pai também. É, ele falou que ama a mina no segundo encontro. Pode mesmo. Mas... Quem que falou isso? O Gustavo te falou que ele falou pro não Gustavo? Falei, não falei, eu falei isso. Claro que não. Não, ele tá postou... Tá muito na cara que foi isso. Não foi. Ele postou no Facebook, tipo, acabar de conhecer, os dois postaram. Tipo, como se já fosse um casal há milênios. Tipo, era, sei lá, a primeira semana. Tá ligado? Aí eu falo, jamais aí ia falar pouco... isso. Tá maluco? O Fábio tá com uma ideia muito errada. Não, é porque ele falou... Eu falei, é que não, que eu pensei assim... O Pedroso não falou isso pro Diego, tá ligado? Não, não falou isso pra mim. Não, ele obviamente. Se ele falasse pra alguém, ele ia falar pro Gustavo, tá ligado? Não, ele não falou isso pra mim, ele falou isso pro mundo, cara. Ele postou. Entendi. Público, tá ligado? Eu lembro daquela canção do Roupa Nova. Eu te amo e vou gritar pra todo foi mundo. Foi isso, cara. Tipo, mano, beleza, saindo com a mina e tal, postar uma foto junto, legal, mas eu nem ia colocar que te amo. A primeira semana, cara. É, que nem quais você falou com a chilena lá, né? É, não, não falei pra ela que eu amava, nem fudendo. Não, mas falou pra mim lá do umas paradas. Não, eu falei que a minha era da hora, que eu tava afim, mas tipo, porra, eu jamais postaria um bagulho desse. De cara, certo. Assim. Mesmo que tivesse dado certo, tá ligado? Não, pelo amor de Deus. É. Tem mais alguma aí que vocês pensaram? Eu quero acertar a dieta, mas essa parte acho que vem junto com a academia, tá ligado? Pô, não sei. Eu quero manter, vai ser, mas é mais meta. Eu quero organizar a academia, porque eu tô bem, mas eu tô meio que num platô, tá ligado? Contrata um coach, Diego, contrata um coach. Eu tava pensando nisso, cara, em ver alguém que sabe o que tá fazendo, porque assim, eu não tô ruim, mas eu tô meio perdido. Podia estar melhor. Eu tô indo muito na academia, mais do que eu deveria, tô comendo errado pra caralho, mas também é foda manter, mano. Eu nem durmo direito, eu trabalho, três trabalhos, tá ligado? Na minha folga eu fiz seis turnos em três dias. Não dá, eu tenho que organizar minha vida antes de querer arrumar. Seria isso. Bom pra você arrumar uma namorada, então, viu, Diego? É, então, eu acho que talvez seja até bom, cara. Talvez seja até bom. Bom, porque eu vou com te dizer, muita coisa que eu consegui esse ano foi graças à Pamela. Se a Pamela não estivesse junto comigo ali, mano, é difícil. Pra dar uma direção, né? Não, pra ajudar, porque, tipo, aquele negócio de caminhar juntos, tá ligado? Quando um quer pisar no balde, o outro vai puxando pra trás. Exatamente. Chutar tipo, o balde. Não, e assim, né, aquela questão, é tipo, puxar mesmo, tá ligado? Não, vamos fazer as coisas certas, vamos, tipo, acordar cedo pra ir, mesmo que seja pra ir pro Pilates, tá ligado? Se a gente conseguir focar pra ir, acordar cedo pra ir treinar essas coisas, ela conseguir, mano, eu vou junto, tá ligado? Uhum. Na questão de comida também, mano, a gente diminuiu muito. E acordar cedo é com a Pamela mesmo. É. Falando nisso, ela já me mandou mensagem aqui que eu tô falando alto, eu vou ter que desligar aqui. Ó, vamos agora com o tarô que eu comprei especialmente pra isso, Diego. Vou sortear aqui, ó. Lembrando que no ano passado foi sorteado... Você comprou pra isso no ano retrasado, não foi? É, passado? Aquele tarô espanhol? É. Inglês. Olha lá. O arcano maior do ano passado foi o imperador e o menor foi o pajé de copos. Agora eu vou sortear aqui um novo arcano maior. Vamos lá. A roda da fortuna. Eita. E aí, o que tem na carta? A roda da fortuna tem uns anjos aqui, ó. Não, não é um anjo. É um monte de gente lendo aqui, ó. Três animais lendo. Não, quatro animais lendo. Não seria o André junto com o Renan? O André vai conseguir. O É, olha aí. É. E quem são os outros dois animais? Ó, tem um boi, o tempo com vai asa, dizer. Tem um leão com asa. Eu vou ver aqui o que significa. Vamos lá. Fortuna, ó. O Renan conseguindo passar no concurso. Eita. Arcano Roda da Fortuna traz justamente esse campo do imprevisto, do misterioso, do insondável, do destino, que tá maior que as nossas escolhas, né? A gente não pode controlar os imprevistos, a gente não pode controlar uma série de coisas na vida. É um arcano que vai trazer justamente, né, imprevistos, mudanças, uma necessidade de reciclagem em algum campo da sua vida ou em tudo. Não é uma razão para ter medo. Por mais que, às vezes, principalmente quando ela sai acompanhada de um arcano menor que não é lá muito agradável, pode falar desses imprevistos e dessas mudanças de rotina que, enfim, vem inicialmente como alguma coisa desagradável. Mas... aqui fica um olhar para o processo, né? Então, quando você olha o processo, por mais que possam ter aí alterações desagradáveis, ela fala realmente, né, de um novo ciclo, de mudanças que trazem um novo ciclo e uma atualização aí para você. Então, não há por que temê-las, porque como que no fim das contas ela vai desembocar em você estar mais encontrado com a sua autenticidade e com o seu verdadeiro destino. É, quando diz mudança, é mudança pra melhor ou é só mudança? Porque, tipo, não tá mudança, ruim agora. Mudança. Se mudar, tá muito pior. Fica uma mudança. Ó, mudança de sorte. Ai, cara. E dos arcanos menores. Arcanos menores, peguei o rei de espada, Gil. O que ele faz? Eu acho que se vira a dama, ele é o zap. O rei de espadas. Isso mesmo. Vou aproximar pra... você vê aí como ele é bonitinho. Bonitinho não, bonitão, que é um rei, né? Não é príncipe, é rei. Homem brabo. É a figura da racionalidade dentro da gente. Do grande poder que todos nós temos de tomar as grandes decisões e as nossas decisões operarem mudanças na nossa vida. Embora esse rei tenha uma espada na mão, ele na verdade se aproxima muito mais da figura intelectual, de alguém da palavra, de um diplomata e, por isso mesmo, do nosso lado diplomático do que do nosso lado guerreiro. Mas mexe com o nosso lado guerreiro também. Por quê? Porque mexe com a nossa capacidade de cumprir as nossas promessas, olha só. O rei de espadas é a figura daquele que consegue ser impecável com a própria palavra. Então, isso é comigo, isso não é com os outros. Não é ser um impecável para que se note nas nossas relações ou algo assim. Não, é para você poder ser confiável para si mesmo. Isso é mandar para o seu inconsciente essa notícia, assim, de tipo, olha, eu sou confiável. É, esse rei É demais, viu? Então, ó. Caramba, cara, deu bom. Vai ter uma mudança e tem que ter uma experiência pra você lidar com isso. Acho que é isso. Boas cartas? Todas têm duplo sentido, eu acho. Mas as cartas parecem ser muito boas, cara. Tem carta ruim no tarô? Ou é, tipo, todas elas são teoricamente boas? Uma mudança de sorte pode ser ruim ou pode ser bom, porque, né? Tipo... Não necessariamente é bom, é ruim. Não necessariamente é, esse é meu medo. Mas o poder é sempre, quase sempre bom, né? O do rei. O do rei eu acho que esse tem sabedoria pra lidar com o que vai mudar. E a roda da fortuna é que vai mudar alguma coisa. Que a vida anda em ciclos, tá ligado? Coisa do tipo. Galera, confesso que eu não consegui prestar atenção em nada que vocês estavam falando nos últimos momentos. Viajei aqui legal. Cara, e é tudo com vai isso mudar. Que eu me despeço de vocês aqui no Não Tem Como Dar Errado. Obrigado aí, ficou longo? Ficou, deixa eu ver quanto tempo. Uma hora e meia? Uma hora e quarenta. Não mais. 1h48 aqui, mano. Eita. De gravação. Tá bom. Tá tudo ok. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença. É só não editar muito, não, cara. Deixa direto aí. Foda-se. Não, eu vou botar uma musiquinha que você gosta, Diego. Vou botar uma banda que você gosta. Eita. O que você planejou? Não é Bruno Marrone, você vai não, ver. Né? Se você soubesse ver o futuro, já saberia. É, eu sei. Vai ser fofa. Não sei. Bom, obrigado, Diego. Tô ouvindo demais. Valeu, cara. Valeu a participação aí. Vou esperar. Daqui a 2 meses já tá no canal, né? Obrigado, Fábio. Valeu, tchau, tchau. E até ano que vem. Obrigado, André. Valeu, pessoal. Obrigado. E obrigado, pessoal. Valeu e até... Não, até ano que vem não, caralho. Até daqui a pouco, né? Até próximo mês, talvez. Até a próxima. O próximo assunto. Até ano que vem pra mais previsões, né? Ano passado, no dia que lançou a lista dos participantes, a gente fez o Big Brother. A gente fez o podcast. Não, vou marcar pra gente fazer o cast perfeito, então, do Big Brother. E aí a gente já fala do Big Brother. Quando sair os participantes, a gente faz o nosso cast. A gente dá opinião, faz a previsão e fala quais seriam os nossos candidatos perfeitos. A gente vai se comprometer a fazer uma aplicação pro Big Brother, cara? Eu me comprometo a fazer um episódio de podcast todo mês, esse ano. Pelo menos um, no mínimo. Pelo menos. Foi como mínimo. Se eu quiser fazer mais, dá. Eu não consegui assistir Big Brother. Vamos aí, combinado. Passado. Eu comecei a assistir, mas eu desisti. Mas então voltou essa meta pra gente, então. É que parece que foi uma das piores edições do ano. Não, pô, eu não vou fazer a meta de assistir Big Brother porque a vida é muito curta, né? Não, desculpa. É que eu confundi os temas aí. O Gustavo comentou de fazer um podcast por mês. Eu acho que essa pode ser uma meta pra nós. É bom. Essa é uma meta, não. Pelo menos um por mês. E a gente vai se inscrever no Big Brother, então, Gustavo? Tá no plano? Bora, do ano que vem. Eu me comprometo a me inscrever, só que eu não me comprometo a aceitar. Chamarem. Você tá no Sim Senhor. Ou tem que chamar. Ah, puta, eu tô no Sim Senhor. Não, então, mas vai ser a convocação no final do ano, né? Então tá no Sim Senhor. Mas é do ano que vem. Valeu, pessoal. Deixa acontecer. Naturalmente. Até mais. Naturalmente. E tchau, tchau. Falou, galera.